Me dá aquele soninho do TikTok. Rapaz, eu não aguento, acho que eu vou jogar uma dose de uísque. Lá, elas travam na beleza. Aqui elas travam na sentada e destravam na levantada, tá ligado? Eu vou te mostrar o TikTok da quebrada. Eu vou te ensinar o TikTok da quebrada. Trava, destrava, trava, destrava, trava, destrava, pa pa pa pa pa pa pa pa. Trava na sentada, destrava na levantada. Trava na sentada, destrava na levantada. Trava na sentada, destrava. Ai, ai, ai, ai. Adeus o pagodão, pagodão, pagodão, galera do gueto. Amo meu pagodão. André Cidinho. Trava na sentada, destrava na levantada. Trava na sentada, destrava. Que isso, vida? Só solinho, só solinho. Ué, ué, ué, ué, ué. Vem cá, Terry, vem cá. Sentada, destrava na levantada, vai, vai, vai, o sushi bom, o melhor, o melhor, os melhores tá com nós, boa. Trava na sentada, destrava na levantada, trava na sentada. HMJ Produções, The Music Brasil, terrível. Minha banda 9325 6666 HMJ Produção da Santa The Music Brasil. Hoje as coisas, o menino tá ousado.